Nosso tema de hoje é a necessidade da encarnação. É um subtítulo do capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, cujo título do capítulo é Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então, é até um dos últimos subitens desse que explica o que significa essa necessidade. Nós, seres humanos, nós temos uma particularidade que é tentarmos sempre nos acomodarmos. Onde a gente acha um lugarzinho cômodo, nós tentamos ficar como se o mundo estivesse passando e a gente ficasse desapercebido ali. Então, quando nós estamos encarnados, nós não queremos desencarnar, não queremos voltar para o mundo espiritual. Morrer, como se diz. E quando nós estamos desencarnados, também é bastante difícil a volta para o mundo encarnado. Porque tudo isso que nos envolve acaba nos distraindo do nosso caminho, acaba nos iludindo com várias questões, das questões materiais, todas elas, e nós saímos da nossa rota. Sabendo disso, nós muitas vezes tentamos evitar uma nova encarnação. Mas o título é necessidade. Então, por que que existe necessidade de novamente nos encarnarmos, né? Nesse mundo pesado e que nós frequentemente olhamos e achamos que o mundo está indo por um caminho torto. É um pouco de noção do todo que nós não temos. Porque, na verdade, nós estamos melhorando muito. A humanidade e o planeta está evoluindo. Nós é que não conseguimos muitas vezes acompanhar o raciocínio por olharmos apenas um período muito curto. Estamos num estado transitório, que é o estado de encarnação. Somos espíritos encarnados. Então, a nossa origem é a espiritual. Esse momento que nós estamos aqui é um momento de transição espiritual nossa. Transitório, porém necessário, porque aqui nós aprendemos a discernir várias questões. Aqui nós aprendemos a colocar o freio em muitas coisas que acontecem no nosso dia a dia. Dizer, isso eu já experimentei e não quero mais. Eu sei o resultado que isso vai ter se eu continuar seguindo nesse caminho. Algumas coisas que nós já passamos, ainda nós nos iludimos, achando que vai ser diferente. Não, mas agora vai ser diferente. Vou fazer a mesma coisa, mas vai dar diferente o resultado. Dificilmente acontece isso. Mas estamos aqui para aprender. Então, dentro desse estado transitório, desse estado corporal que nós nos encontramos, nós temos a grande oportunidade desse trabalho material de discernir o que é bom ou o que eu devo fazer e o que eu não devo fazer. Porque só através desses apelos que chegam todos os dias para nós é que nós podemos observar. Parece muito vago e amplo falando nisso, mas nós temos exemplos de pessoas que passaram pelo mundo, algumas que estão inclusive encarnadas como nós, tendo as mesmas situações para viverem. Ninguém tem diferenças na vida. Temos diferenças, claro, no sentido de que, para alguns, as necessidades, os desafios são diferentes, claro. Mas todos temos a vida para tocar em frente. Quando eu falo de exemplos, eu digo para que nós possamos olhar para eles e ver que eles passaram também por muitas dificuldades, maiores até do que as nossas. Porque muitas vezes acontece alguma coisa no nosso dia, nós damos uma importância gigantesca e deixamos o nosso dia todo amargo. Aí nós olhamos então para esses exemplos e eles passaram por coisas assim terríveis, que nos arrepiam de pensar. E passaram e deram exemplo de vida, de superação. Exemplo que é possível e é necessário que a gente passe por isso. O título desse tema de hoje, que eu falei, que é lá do Evangelho, onde Jesus proferiu essa frase, né? Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Ele quer dizer o quê? Que nós, através da verificação de como nós somos, se nós fizermos aquela olhada no espelho básica, durante a nossa manhã, por exemplo, olharmos para nós no fundo do olho, nós vamos ver que nós não conseguimos mentir para nós. Que nós ainda temos muitas coisas para serem corrigidas. Tendências que brotam aqui dentro, que nos desafiam, vontades, dificuldades muitas de serem superadas. Porque não adianta só dizer, eu tenho uma tendência ruim. Por que eu não consigo vencer ela? Porque eu ainda não consigo ter a força de vontade suficiente para não mais caminhar naquela estrada. Cada um sabe da sua vida, as suas tendências, o que lhe arrasta, o que muitas vezes a gente faz e depois se arrepende dizendo eu não devia ter feito, eu não devia ter falado, ou enfim, são diversas situações. Por que nós não conseguimos ainda? É uma luta interna. É uma luta interna que nós estamos travando todos os dias, com mais ou com menos afinco. Quanto mais nós nos dedicamos a vencer, mais nós conseguimos ter força para isso. Agora, se nós vamos fechando um olho e vamos tocando em frente, as coisas continuam, elas não se resolvem simplesmente pelo passar dos anos, pela queda dos cabelos ou pelo embranquecimento deles. As coisas não se resolvem sozinhas, se resolvem quando nós temos atitude perante elas. É por isso que nós temos ainda a necessidade de encarnar, porque nós temos muitas coisas para conseguir ainda vencer dentro de nós mesmos. E essas nossas encarnações, lembrando até de alguns exemplos, a gente faz sempre uma relação da vida com a questão da escola, né? Para nós nos tornarmos um profissional em determinada área, e pode pegar qualquer área que quiser, nós precisamos estudar durante muitos anos ou trabalhar nessa área durante muitos anos para que nós possamos nos aperfeiçoar e fazer isso de uma forma cada vez melhor. Leva um tempo. O espírito, ele precisa, nesse mergulho na matéria, ele faz a mesma coisa, ele vem para aprender. Às vezes, nós temos algumas disciplinas que são mais difíceis, né? Nós temos mais resistência. Então, a gente repete de novo aquilo ali para conseguir, com o auxílio daqueles que são os nossos pais, os nossos irmãos, outros familiares, outros amigos, colegas, para nos auxiliarem, para que a gente consiga reter esse aprendizado e fazer essa transformação que nós precisamos. Então, quando nós observamos e entendemos um pouco dessa mecânica, a gente consegue compreender a beleza e a justiça e o amor de Deus, que tanto se fala, né? Que são os atributos dele. Porque todos os dias ele nos dá novas oportunidades. Hoje foi extremamente difícil, aconteceu isso, aconteceu aquilo, não sei o quê. Amanhã é um novo dia. E quando nós nos voltamos, através da oração, através da nossa interação individual, íntima, nós atraímos essa espiritualidade que está disposta a nos auxiliar. E aí as coisas ganham um novo aspecto, uma nova força, uma situação que nós não esperávamos surge do nada, entre aspas, mas que nos dá uma nova visão que ontem eu não conseguia ter. A encarnação é um período de uma vida, um nascer e um desencarnar. Mas nós temos, durante um dia, um processo menor, que é, pode se chamar até de semelhante em alguns aspectos, né? Mas no sentido de ciclo, todo dia ele dá essa volta e nos oferece coisas novas. Então, vale a pena a leitura sempre dos textos, e principalmente do Evangelho Espírita, porque ele nos traz a questão evangélica lá de Jesus e explica em termos bem mais atualizados, o significado daquelas palavras, para que a gente consiga não só entender, mas trazer para dentro da nossa própria vida. Então, quando a gente consegue relacionar isso no meu dia a dia, ah, tal coisa, eu consigo esclarecer, abrir, iluminar. E através desse processo, nós vamos ampliando a nossa consciência, cada vez mais, até que, como tem coisas que a gente já faz hoje de uma forma bastante simples e fácil, porque aprendemos, as outras nós também faremos da mesma forma. Aprenderemos de uma forma trabalhosa, mas que vai ficar agregado a cada um de nós. É isso que tanto se diz, né? Que quando nós morremos é o que nós levamos. Não levamos nada material, levamos o aprendizado que nós conseguimos conquistar dentro dessa vida. E outra coisa importante também, que tudo aquilo que nós aprendemos e fazemos, nós estamos demonstrando e contagiando todos aqueles que estão próximos de nós. Então, quando dentro da nossa casa nós conseguimos realizar alguma coisa positiva de mudança, nós estamos influenciando todo aquele grupo, mesmo que a gente não perceba, porque nós também fomos influenciados por aqueles que vieram antes de nós.